A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei e Senhor, o Filho do Deus vivo. A Ele todo louvor, glória, adoração, ação de graça, bendito seja o seu nome. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Hoje, atentos ao capítulo 4 do livro de Números. E eu quero hoje, ao invés de saudar os irmãos do WhatsApp, que tenho feito sempre, saúdo a todos vocês, mas quero saudar de modo especial, muito especial, os irmãos e irmãs de Vargem Alegre, que começam a se constituir como uma comunidade, uma igreja seguidora de Jesus Cristo, e os irmãos e irmãs de Entre Folhas, que de fato já estão um ano à frente, já há alunos do segundo ano de teologia. O curso para liderança, os irmãos e irmãs já estão, oito deles no, na unidade número 27, e já estão, como disse, fazendo o segundo ano teológico, enquanto outros começam o primeiro. Há três casas, onde nós estamos realizando, trabalhos missionários. Tenho a certeza que até o findar do ano, se assim realmente o Senhor confirmar, porque eu sei que é a sua vontade, nós teremos ainda outras pessoas conosco para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia! Nossa saudação, então, à Assembleia de Deus, Ministério Galileia, em Entre Folhas, em Vargem Alegre, e aproveito para saudar o presidente Eronilson, sua esposa Etelvina, todos os pastores e pastoras, presbíteros, diáconos e todas as nossas igrejas. Que Deus abençoe a todos e que nós permaneçamos fiéis à vontade do Senhor. Esse capítulo 4 é um capítulo muito fácil de nós entendermos. Não temos nenhuma, você não vai ter nenhuma dificuldade. Então é só prestar atenção na leitura bíblica. Depois eu vou fazer um brevíssimo resumo. Hoje a devocional será mais curta, todavia não menos importante, porque isso faz parte do todo da palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura? O clã dos levitas. Iavé falou a Moisés e Arão e ordenou, versículo 1, fazei o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi por seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro. Esse será os filhos, o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, zelar por todas as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu, cobrirão com ele a arca das tábuas da aliança, e porão por cima uma coberta de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida, colocarão os varais da arca. Sobre a mesa da proposição, da presença, eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste. e colocarão os pratos, os recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas, e os pães da oblação que devem estar sempre sobre ela. E por cima dele estenderão um pano vermelho escarlate, que será recoberto com um manto de couro fino. Em seguida, colocarão os varais nas argolas da mesa. Tomarão então um pano de púrpura azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus espivitadores e seus apagadores, e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço, e o embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro e o colocarão em um suporte para transportar. Sobre o altar de ouro estenderão um tecido púrpuro azul celeste e o recobrirão com uma coberta de couro fino. Em seguida, ajustarão nele os varais, depois tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário. Depositá-los-ão sobre um pano de púrpura azul celeste e os recobrirão com uma coberta de couro fino e porão tudo sobre os varais para carregar. Retirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano de púrpura roxo, sobre o qual depositarão todos os utensílios que são empregados no ofício: os incensórios, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar, estenderão por cima de um manto de couro fino. Em seguida, colocarão os devidos varais para o transporte. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem, contudo, tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Esse é o encargo dos coatitas na tenda do encontro. Quando Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal, a oblação perpétua e do óleo especial da unção. Terá superintendência de todo o tabernáculo e tudo que nele existe, dos objetos sagrados e dos seus acessórios. Então o Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não elimineis o número dos levitas, a tribo dos clãs coatitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram ao se aproximarem dos objetos santíssimos. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para seu serviço e seu encargo. Serão assim impedidos de entrar, de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. Irmãos, em primeiro lugar, você vê a beleza desse texto, do versículo 1 ao versículo 20, através do detalhamento e o cuidado do Senhor com cada utensílio do tabernáculo. Cada utensílio e cada cortina e cada pano para mesa e todos os detalhes, porque Deus é santíssimo e ele gosta que tudo que lhe pertence esteja em ordem, com decência e com ordem. E uma segunda palavra é que por causa dos pecados da família de Coate, eles poderiam participar, Deus teve misericórdia, e eles poderiam carregar isso tudo, todos os acessórios, todos os utensílios. Eles, então, não foram eliminados, como diz o versículo 18, mas o Senhor não permitiu que eles fossem além disso. Ou seja, eles foram impedidos de entrar e de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. Queridos, mais uma vez, a ideia da santidade. Ninguém esconde nada do Senhor. Ninguém. Simplesmente ninguém. Nunca escondeu, nem jamais vai esconder. Então, a consequência da nossa santidade é um relacionamento mais íntimo com aquele que é santo, santo, santo. E tarefas que nos aproximam mais dele, e dons que nos dão mais intimidade com ele, ministérios que nos permitem essa aproximação. E se porventura nos distanciamos, Deus ainda tem misericórdia até um determinado limite, se bem que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, mas chegará o dia em que Jesus não vai voltar com misericórdia, vai voltar como juiz. Então, mantenha uma vida de comunhão com Deus, uma vida santa. Santo significa separada, ou seja, uma vida diferente, uma vida ética, uma vida com caráter, uma vida segundo o modelo de Jesus. Mantenha, não flexibilize nesses aspectos, não idolatre e tudo mais que a Bíblia diz, não vamos entrar aqui agora. Mas é importantíssimo que nós lembremos que a santidade nos aproxima daquele que é santíssimo. O pecado nos afasta e traz consequências. Muito bem. Vamos agora aos Gersonitas. Descendentes de Gerson, filho de Moisés. Só para você saber. Iavé falou a Moisés e disse: faze também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais e segundo os clãs. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, em condições de servir no exército, e que deverão fazer o trabalho na tenda do encontro. Este será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e suas responsabilidades. Transportarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com sua tarrash, a coberta de peles finas que a recobre, a cortina da entrada da tenda do encontro, as cortinas do átrio, o véu de entrada da porta do átrio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário, farão, pois, o seu serviço. Todo esse trabalho dos filhos de Gerson, com seus encargos e transportes, se fará sobre as ordens de Arão, e dos seus filhos, e vós determinareis expressamente o que devem carregar. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas, da tenda do encontro. Seu trabalho estará sob as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Aleluia. Da mesma maneira, repito, o cuidado de Deus, a ordem de Deus, com cada detalhe do tabernáculo, a diversidade de dons, talentos e ministérios, e a necessidade do temor e tremor diante do Senhor. Agora, os meraritas, descendentes de Merari. Farás o recenseamento dos filhos de Merari, por clãs e segundo as casas patriarcais. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, em condições de fazer o serviço militar e que farão o trabalho da tenda do encontro. Esse é o serviço que assumirão e toda a função que será da sua competência na tenda do encontro. Carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com sua utilização. Designareis para cada pessoa aquilo que deverá transportar. Esse será o serviço dos clãs dos Meraritas e para todo o seu serviço na tenda do encontro contarão com a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Aleluia. Irmãos, a verdade é a mesma. O cuidado de Deus com cada detalhe dos elementos que compunham o tabernáculo e a especificidade do ministério dos Meraritas, ou seja, de uma família. E nós, líderes, temos que estar atentos à característica mais predominante de uma pessoa, mais predominante de uma família. Qual é a unção que Deus deu para aquela pessoa, para aquela família, ou para um determinado agrupamento da igreja, porque cada um, perceba, nós já lemos três, cada um realiza um tipo de trabalho junto ao tabernáculo, tá bom? Então, nós temos que ter esse cuidado, essa atenção como Deus tem, e manter a santidade, que é o fundamental, e descobrir quais são os dons, perceber, ajudar os irmãos a perceberem, os irmãos e as irmãs, a perceberem quais são os seus dons para que possam desempenhar os seus ministérios em santidade para alegrar o coração de Deus. Finalmente, o recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram o recenseamento dos filhos de Coate, segundo seus clãs e grupos familiares. Todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para fazer o serviço militar e encarregados do trabalho da tenda do encontro, contaram em seus clãs 2.750 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados, dos clãs coatitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé transmitida por Moisés. Fez o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se 2.630 homens recenseados, segundo os clãs e as casas patriarcais. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Gersonitas. todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé. Fez-se o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos, capazes de servir no exército e encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se, segundo seus clãs, 3.200 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs meraritas, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé, comunicada ao povo por Moisés. O número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para trabalhar e carregar a tenda do encontro, somaram 8.580 recenseados. Fez-se o recenseamento deles, segundo a ordem de Yahvé, anunciada por Moisés, atribuindo-se a cada pessoa seu devido esforço, seu devido serviço e o que transportar. Assim foram todos contados exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu gosto muito dessa palavra no final dos capítulos. Exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nós temos que fazer isso em nossas vidas, irmãos e irmãs, andar exatamente como o Senhor nos orientou, nos determinou. Buscar andar o mais próximo possível desse ideal, desse exatamente. Muito bem. Como disse a vocês, para não me alongar, vocês perceberam que o texto tem uma coesão interna, e essa coesão interna, inclusive com repetições, com paralelismos, nos ajudam a compreender ainda mais facilmente. Nós podemos agora fechar com a seguinte proposição. O resumo que preparei para vocês: zelo e organização. Nós vamos fazer a leitura desse resuminho, tendo como proposição para o capítulo 4, zelo e organização no sacerdócio real. Irmãos e irmãs, esse capítulo discorre sobre o clã dos levitas, vocês viram. Aborda a questão dos deveres dos coatitas, dos gersonitas, dos meraritas. E conclui com o recenseamento geral dos levitas de 30 a 50 anos. O Senhor ordenou a Moisés e Arão que recenseasse os coatitas na tribo de Levi por seus clãs e casas patriarcais. Ao invés de servirem no exército, entre os 30 e 50 anos, serviam no zelo pelas coisas santíssimas do tabernáculo. Assim foi feito até o versículo 15. Há um detalhamento preciso de como Arão e seus filhos, particularmente, deveriam trabalhar no encargo sublime da tenda do encontro, particularmente na superintendência dos coatitas. O versículo 16 trata da responsabilidade de Eleazar, que ficou responsável pelo azeite, para a iluminação, do incenso aromático, da oferta de cereal, da oblação perpétua, do óleo da unção e da superintendência de todo o tabernáculo. Trabalho importantíssimo, irmãos e irmãs. Ainda mais porque ele trabalhou com elementos que simbolizam, vão simbolizar mais adiante, bem mais adiante, lá no Pentecostes, vão simbolizar a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, ele ficou responsável pela oblação perpétua, o óleo da unção e a superintendência de todo o tabernáculo e tudo que nele existe, e dos objetos sagrados e dos seus acessórios. A primeira parte do capítulo é concluída com uma orientação do Senhor, que sonda e conhece plenamente todas as coisas, como eu disse a vocês, e disse que no caso dos descendentes de Coate, havia a necessidade de uma restrição a um gesto maravilhoso de misericórdia, de inclusão, mas com uma restrição. Ou seja, os coatitas tiveram sua tarefa definida, mas os filhos de Coate iriam servir naquilo que fosse designado, mas não poderiam se aproximar dos objetos santíssimos, para que continuassem vivos e não morressem. Estavam impedidos de entrar e contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois senão poderiam morrer imediatamente. Volto a dizer, nessa formação de irmãos e irmãs, nesse grupo que cresce a cada mês, estamos completando 2 anos de aniversário. Volto a dizer, por favor, líderes, pastores, pastoras, missionários, missionárias, lideranças denominacionais, não permitam que funções estratégicas, seja em âmbito local, seja em âmbito maior do que o da comunidade local, porque cada denominação tem uma estrutura e funcionamento, não permita que pessoas que não tenham uma experiência real e impactante com Jesus, venha ocupar lugar de serviço na casa. Isso levará certamente essa pessoa à morte espiritual. Deus não negocia princípios, não relativiza nesse caso. Tá bem? Muito cuidado. Não faz muito tempo eu ouvi de alguém conhecido no trabalho pastoral aqui, que alguém tinha dito: olha, com relação a essa questão ética, de procedimento, de conduta, eu sou mais relativista. Irmãos, há coisas que são negociáveis, sim. Por exemplo, se toda a sociedade civil aqui em Entre Folhas e toda a sociedade civil aqui em Vargem Alegre, onde eu estou trabalhando, decidir colaborar e se reunir com as lideranças municipais para plantar árvores, para ajudar em projetos os mais diversos da cidade, eu poderei estar lado a lado, sem nenhum problema, pelo contrário, com grande alegria, com pessoas tanto cristãs de outras denominações, como pessoas não cristãs e como pessoas que às vezes não professam credo algum, com os não cristãos que professam outro credo e com pessoas que não professam credo algum, porque ali nós estamos na questão da cidadania. Temos um elemento em comum que é a cidade. Estou dando um exemplo simples. Mas há questão que são questões que são inegociáveis. E se você negociar essas questões, me disse o pastor presidente Eronilson, uma coisa que eu aprendi e nunca mais esqueço: uma vez que você ultrapassou a fronteira, o limite, a cerca limite, muitas vezes da sua propriedade, se você ultrapassou o limite, a cerca, a fronteira, o que for, então não há mais limite. Vou falar devagar. Se você ultrapassar o limite, depois não há mais limite. Ou seja, naquilo que é inegociável, se você negociar, depois você começa a negociar outras coisas também. Você começa negociando uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, e daqui a pouco você está trocando a sua relação com Deus pelos pratos de lentilha. Mas vamos adiante, feche o parêntese aí, é só um alerta para todos vocês que influenciam nas suas comunidades. Vamos lá para a gente encerrar mais rápido hoje, porque o capítulo demanda isso. Os coatitas carregavam ou transportavam, os utensílios sagrados, mas não tocavam neles. Eles trabalhavam no serviço do santuário, mas não se aproximavam dos objetos santíssimos e não contemplavam nem por um instante as coisas sagradas para que não morresse, porque eram santíssimas. Eles não podiam contemplar nada que tivesse, por exemplo, dentro do tabernáculo. Quanto ao versículo, ou capítulo 3, melhor dizendo, que nós já vimos, entre os versículos 1 a 20, nós podemos destacar um elemento importante. No capítulo 3 há uma lista de todos os homens acima da idade de um mês. Você reparou isso? Mas nesse capítulo nós estamos falando dos homens que foram recenseados de 25 a 50 anos de idade. Esse capítulo lista todos os levitas de 25 a 50, que tinham idade para servir no tabernáculo. Dos 22 mil levitas do sexo masculino, capítulo 3, versículo 39, eram 8.580 e estavam na idade adequada para o serviço, considerando que a idade inicial para esse ministério era de 25 anos. Mas agora preste atenção, e eu vou repetir três vezes para você conhecer um detalhe importante, histórico, e que vai ser importante lá na vida e ministério de Jesus. Aliás, vou repetir duas vezes, vou falar uma e repetir duas. O trabalho do sacerdote, do levita, começava aos 25 anos no que diz respeito à sua formação e treinamento. De 25 a 30, formação e treinamento. E última vez, de 25 a 30 anos, formação e treinamento. Era isso que Tiago, irmão de Jesus, estava fazendo lá no Sinédrio, que Paulo fez. De 25 a 30 anos era formação e treinamento prático. Pastor, por que o senhor afirma treinamento prático? Fácil. Primeiro, por causa dos documentos judaicos. Segundo, porque a compreensão judaica da vida não é como a dos gregos. Ela não é voltada para o campo da abstração da vida, da teoria. Tão somente do campo do conhecimento pelo conhecimento. Não, eles sempre e até hoje são mais pragmáticos, eles são mais práticos. Então, eles associam toda a antropologia hebreia está marcada, claro, pelo conhecimento teórico, mas está marcado pela prática. E para eles, em geral, nasce primeiro da prática, do relacionamento deles com Deus, para depois se transformar em teoria. Em muitos casos, em outros casos, não. Muito bem. Então, já disse, formação de 25 a 30 anos. Lembram qual é a idade de Jesus quando começou o ministério? 30 anos. Não preciso dizer mais nada. Sendo que os primeiros 5 anos, então, serviam para o treinamento e estágio. Jesus esperou exatamente o período que o sacerdote, para assumir a função de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele respeitou aquilo que a escritura tinha estabelecido. Isso era inegociável para ele. Eu diria que, segundo a tradição bíblica, o treinamento e estágio era, como disse, prático e teórico, teórico e prático. Entre os versículos 21 e 28, há uma ordem do Senhor para os descendentes de Moisés, a saber, Gerson e os Gersonitas, para que eles fossem recenseados, estabelecendo suas responsabilidades e funções específicas. Eles ficaram responsáveis pelo transporte, olha só o cuidado, das cortinas, do tabernáculo, a cobertura, as cortinas do átrio que rodeava o tabernáculo, o altar, as cordas, todos os utensílios do culto, com todo o material necessário, todo esse trabalho dos filhos de Gerson, com seus encargos e transportes, era feito segundo as ordens de Arão e dos seus filhos. Recomendo mais uma vez, ordem na igreja. Nós temos irmãos que ainda receberam mais uma oração de consagração por parte do nosso presidente, mas nós tivemos a alegria de separar 13 diáconos em 1 ano e meio de trabalho em Entrefolha, irmãos. 13. Deus está operando com graça. E ainda receberão uma oração. Nós fizemos aquilo que era a nossa parte e aquilo que não é, que está fora da minha alçada, o presidente ainda o fará. Muito bem. Avançando, Arão e seus filhos deveriam determinar expressamente o que os gersonitas deveriam carregar. Ah, eu mencionei os diáconos para dizer diáconos, diáconos. Trabalhem na igreja, vou reforçar para vocês, na porta para receber os irmãos, na ajuda na limpeza do banheiro, na ajuda na limpeza, sei lá, irmãos, do banner, né? Na placa, passando graxa na porta, ou seja, encare de frente o trabalho ministerial, porque nem sempre nós temos, nós que estamos começando, não temos mesmo tantos obreiros com todos os ministérios. Então é importante que cada diácono assuma a posição não só de vir e sentar e prestar o culto. Não. É importante que você se entenda como um servo. E foi isso que aconteceu com os gersonitas. Esse era o serviço dos clãs dos gersonitas na tenda do encontro. Seu trabalho estava sob as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, o procedimento foi o mesmo, ou seja, o recenseamento por clãs, segundo as casas patriarcais. Bem simples, né? O recenseamento era para os homens entre 30 e 50 anos de idade e especificamente ficaram responsáveis por carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas, suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeavam a tenda, com suas bases, suas estacas, suas cordas, todos os utensílios, tudo que estava relacionado com sua utilização. E esse era o serviço dos clãs dos Meraritas. E para todo o seu serviço, na tenda do encontro, eles contaram com a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Irmãos e irmãs, a conclusão do capítulo e o resultado do recenseamento dos coatitas foi de 2.750, dos gersonitas 2.630, dos meraritas 3.200. O total do recenseamento feito por Moisés e Arão foi de 8.380 homens entre 30 e 50 anos de idade. Lembra quando eu falei que certamente nós temos de 2 a 3 milhões? Agora é o censo dos levitas. E o censo dos levitas, de 30 a 50 anos. Todos os levitas de 30 para baixo não estão nessa contagem, que eu estou falando de 8.380. Apareceram já numa menção desde as crianças e vão voltar a aparecer, mas certamente foi um apontamento interessante para nós somarmos todas as tribos e verificarmos que com as 12 tribos, os descendentes de José foram ainda Manassés e Efraim, tornou-se 13 o número. Mais os povos agregados que iam se juntando no caminho, você passa certamente de 2 milhões e vai até 3 milhões. Isso é uma postura razoável. Então vai ter gente dizendo que é muito menos, que era uma tribuzinha, um nômade, absurdo, e vai ter gente que também quer colocar a população da Alemanha inteira, né? Não dá. Então não é assim. Existe pesquisa, existe a própria Bíblia como fonte, existe documentos judaicos. Então esses números não são colocados aqui aleatoriamente. Primeira fonte maior, mais importante para nós é a Bíblia. Mas há outras fontes também. O total do recenseamento, portanto, foi de 8.380 homens entre 30 e 50 anos de idade para trabalharem exclusivamente no tabernáculo. Tudo foi feito por Moisés e Arão, exatamente como o Senhor havia ordenado. Eu encerro declarando a proposição e fazendo a aplicação da santidade. Irmãos, irmãs, tenhamos absoluto zelo e organização, disciplina e método, temor e tremor do Senhor, para com o Senhor, para com as coisas do Senhor, Na época deles era o tabernáculo. Hoje ainda é o tabernáculo, mas é a nossa vida. Então, hoje nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Absoluto zelo e organização, metodologia e disciplina, temor e tremor. Nós somos o templo do Espírito Santo e, portanto, precisamos de santidade, zelo e organização no sacerdócio real. Se você lembra, eu abri a proposição conclusiva com essa palavra: zelo e organização no sacerdócio real. Fica aí uma palavra devocional no capítulo 4 de Números. E um abraço a todos e todas, em particular as duas igrejas nascentes, a Igreja de Entre Folhas, todos irmãos e irmãs, Pastor Jessé, Eloá, e a todos os amados. E aqui em Várzea Alegre, onde a pastora Margarete está desenvolvendo o seu trabalho, a todos os irmãos e irmãs, que Deus abençoe e fortaleça os braços de cada um de vocês, segundo o ministério que lhes tem proposto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a unção, o zelo, a organização no sacerdócio real, seja sobre nós. E sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus, com toda a igreja local, espalhada pelo mundo inteiro, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.